Apro pagou, free clear to land runway 10, winds 170 degrees, 0, 109. Clear to land runway 10, Papa Golf. Reduza para a velocidade de aproximação final. Reduzindo, 3154. Como tráfego a 5.2 milhas na curta final da pistão 0, linha 40, tem 115 nós de ground speed agora. É, estamos reduzindo aqui bastante, 3154. Chame torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 18-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa tarde, 27-4, azul, pronto, ponto, será. O 2794 mantém a sua suspeita. Até. Papapá, whisky, hotel, hotel, prossiga. Hotel, hotel, eu tenho um plano de João Durval para Serra Novena Delta Hotel, confirma? Sim, suba mantém a nível de voo 105, sob condições visuais, aciona transponder 5123. Pistão 0 no 7, autorizado final do ILS que foi para a pista no 0, reposte no curso localizador. Desce para 2000 pés, vai reforçar no curso localizador 1017, ó, junto, no 164. Torre Utan 3154, final da 1-0. Sim, Utan 3154, autorizado a pouso, pista na 0, na 70 graus, 109. Inclusive pouso na 1-0, 3154. Pista molhada, Utan 3154. Sete. Bate ali, mantém pista na 0. Ah, nem mantém, 2-7-4. Whisky, hotel, hotel. Chame centro Recife, frequência zona 2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, bom voo. 3154, Solo 3, eu não confirmo, por gentileza, depois de dar uma olhada. Ok, sente, libera direito no 2129. Os 2714, decolagem autorizada, pista na 0, vento no site 0 graus, 109. Autorizada a decolagem, 2714. Controle Salvador, é o azul 2760. Azul 2760, boa tarde, prossiga na descida até nível de voo 140, abaixa a critério da comandante, reporte cruzando. Abaixa critério, azul 2760. Controle, o azul 2760. Caso negativo visual em Feira de Santana, o nosso canal é Salvador, ok? Cliente, mais à frente, vou dar frequência ali para o senhor. Não obtendo referências visuais para Aracaju, o senhor sobe o nível de voo. O senhor inicia a subir e já chama o controle nessa mesma frequência. Ok, então. Caso eu não consiga visual, eu volto nessa frequência 1208, ok? Cliente. Quase completa a aproximação, chame torre em 118-95. 118-95. Azul 2794, decolar 233, chame o controle Salvador em 120-98. Salvador, o voo 164, estabilizado no ILSFA, pistão no 0. 326, vou indo para o Edituna, vê se mantém a 2.000 pés, ajuste no 017, dispensar de restrições de altitude e velocidade, ajuste de altímetro no 017. Gente, graças, Duna, 2.000 pés, ótimo, né, 6.3.2.6.6.6. Resolve uma pista, gol no 1.64. Azul 2714, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 180 via saída Momo, livre da restrição de altitude na subida. 180 via Momo, livre da restrição, azul 2714. Confirmar o vento para o 1164? 170 graus, 109. Salvador 2760. Prossiga, 2760. Tem tráfego no meu conhecimento da posição que eu estou até Feira de Santana, posso continuar descendo? Está livre descida até 120, abaixo a critério do comandante, não há tráfego, conhecimento do controle. Tinha um, já decolou de Feira de Santana, já está bastante afastado. Está afastado agora 35 milhas de Feira, controle de barreira. Do nosso conhecimento, mais nenhum. Está livre frequência para coordenação da presente, 2760, serviço nada está encerrado. Frequência livre. Caso não encontre condições visuais, retorna para este controle. Ok, ciente, muito obrigado. Até 120, frequência livre. Ponte Fera pronto, TAN 3193, resolve um tráfego na curta final. TAN 3193, após o tráfego na curta final, autorizado alinhar e mantém pistão no zero. Após o tráfego na curta, alinhar e mantém pistão no zero. Salvador, uma boa tarde, Gona 097, da seguinte da Tango, desce a 1160. Gona 097, essa é a identificação, desse mantém a 4000 pés via chegada bom, se ajuste o altímetro no 017. Mini 17 ajuste, desce para 4000 pés, na chegada bom, ficou no 097. Azul 27 no 4, vou na proa de WhatsApp. Angol 964, no solo às 3,5, libera direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, no 164. Final do IADS X-Ray para pistão 0, reposta localizador. Reposta, na 6326. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, sai 0 graus, 1-0-2. Jet Alpha Golf, clear to crossing runway 17, on the apron, leaving the frequency. Peso 193, decolar 238, chama o controle 1119, corrija 120, decima 8. 3193. Tá 3193, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível de voo 340. Nível de voo que eu tenho é 340, 3193, confirme. Afirmativo, 340, confirmo. Fale-me de Zios após voa direto na proa de Leda, 3193. Cidade de Zios após Leda, 3193. Estabilizado, ele é Xelé 6326. Xelé 6326, chame torre 1118, décima 95. 1119, com 6326. Xelé 6326, transfere na ILS, boa tarde. Boa tarde, Xelé 6326, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, não chove mais sobre campo, pista úmida. Xelé 6326, sem preocupações. Uma boa tarde, o Xené 6325, ponto de espera da 10 está pronto. O Xené 6326, ponto autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, no 09. E depois para o Xené 6326. Xené 6325, ciente, mantenha ponto de espera, pista no 0. Tem ponto de espera do 10, o Xené 6325. desvio à direita, proa 245 por 10 milhas aqui na formação. Autorizado desvios após na proa de pelo, o 1097. Após desvios pelo 1097. Agora pro de Leda, o TAN 3193. Confirme? O TAN 3193 está voando pro de Leda, senhor. Gente. Sabe por 6315 pode adiar? 6315. Autorizado, né? Chinemé, 326, no sol aos 43, libera direito, no 21, destino ao norte. 219, hoje, Chinemé, 326. O Chinema 3105, decolagem autorizada, no 60 graus, no 09. Decolagem, Chinema 3. Corrijo, 120, décima 8. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Bravo Zulu. Romeu Bravo Zulu, prossiga. Decolagem de Feira de Santana, está cruzando uma centena. Na proa da posição Uticubi, uniforme Trago Kilo, uniforme Delta, com destino a Vitória Conquista. Acione o transponder 5243. 5243, identificando o Romeu Bravo do Lu. Tango, autorização para Delta, normal. Meu Bravo Zulu, contato radar, cruzando a nível de voo no ONU 5, confirma o, qual vai ser o nível final? 280. 280, confirma. Afirmativo, 280. Mantém nível de voo 280, Romeu Bravo Zulu, vai na proa de Vitória da Conquista. Ok, direto de Vitória da Conquista, Romeu Bravo Zulu, subindo para o nível 280, agradeço. Chinema 315, decolado às 4h30, chega o controle no 20, décima 8. 208, né, 6315, obrigado, boa tarde. Boa Controle de Salvador, uma boa tarde, Oceanair 6315. Oceanair 6315, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída São Bruno. 360 via saída São Bruno. O senhor me autoriza alguma proa mais à frente, ó? Foi direto Leda. Direto Leda, obrigado. 6315. Tá, 3193, chame Centro Recife, 12. 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1 do bom voo. 1097, após pelo Duna, desce 2000 paisagens, 1097. Autorizado final do IADS X-Way para a pista 10, reporte no curso do localizador. Sente, após pelo Duna 2000, autorizado IADS, reporte o 1097. Romeu Bravo Zulu, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3, bom voo. Sente, 1260, confirma gentileza a outra alternativa, a outra preferência? 135 decimal 3. 3535, grato, bom trabalho, amigo. Azul 27 no 4, mantém o nível de voo no 80, chame centro Recife, ONU 25, decimal 45, alternativa no 35, decimal 3, bom voo. 545, 353, obrigado, bom dia. ONU 09 está estabilizado? Afirmo. Chame Torre, 118, décimo 95, bom pouso. 1895, obrigado, com 10097. Uma 097 no Solos 55, confirma que a gente viu o teto que avistou? O teto que avistou? Sim. 1500 aproximadamente. Ok, gente, obrigada. Libera direito na 219. Direito 219. Controle de Salvador, boa tarde, passarela 2233, frente da Tango. Confirma. É o passarela 2233, frente da informação Tango, batem 1170. Boa tarde, acione identificação, vou na prova da profissão ISAP, reporte pronto para a descida. 2233, na prova de ISAP, reportará. Controle Salvador, boa tarde, Azul 27 no 5, batendo 1.70. Azul 27 no 5, acione a identificação, mantenha o nível 1.70, chegada é a man, reporte pronto para descida, ajuste 1.0 no 7. Identificou, por trás da descida, chegada é a man, 1.0 no 7, Azul, Azul 27 no 5. Controle passageiro 2.233 para descida. 2.233, desça 2.000 pés sem restrições de altitude e velocidade, ajuste 1.0 no 7. 2.000, sem restrições de altitude e velocidade, 1.0 no 7, 2.233, obrigado. 0.65, monte de espera do 1.0, na sua exposição. Azul 4.065, autorizado a linha de decolar, custando 0, vento no 60 graus, 1.0 mais. A linha de decolar autorizada a 1.0, azul 4.065. Sané 6.314, informação Tango. Chegada 6314, acione a identificação, desse mantém nível de voo 050, via chegada com médio 1, ajuste 1.0 no 7. 050, via médio 1, 017, lugar. Gol 2009, faz tráfego iniciar o rosto, autorizado a Nery manter. Para o tráfego iniciar, está autorizado a Nery manter, 1.0, gol 2009. Azul 4065, decolada 04, chama o controle 208. 208, obrigado senhorita. Bom trabalho. Azul Controle Salvador, o Azul 4065, boa tarde, decolado, passando no 1.200 pés. Azul 4065, contato radar, submarino voo 320 via saída Salvo 1. 320 via Salvo 1, Azul 4065. Azul 406, Azul 4065 para desvio na proa de Sambo. Voe direto Leda 4065. Leda 4065. Controle o Azul 2715 deu descida. Azul 2715, desmantinha nível de voo 050. 170 para 050, Azul 2715. .009, decolagem autorizada, pistona 0, no 60 graus, 1-0-2. A 314 foi na proa de Duna, desça 3 mil pés, ajuste no 017. É a 314, proa de Duna, desça 3 mil, ajuste no 017, descentrado das restrições de altitude e velocidade na chegada com média 1. Duna 3000, média 314. Sobre 009, decolada 09, chama o controle no 20 decimal 8. 208, obrigado. 2009, boa tarde, decolada. O 2009, contato radar, suba via saída Salvo 1 para o nível 240. Salvo 1, primeiro 2009, unidade coordenal 180, final? Suba tem nível de voo 180, 2009. 180, sim. Passarela 2223, vou na proa de Duna, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. Para localizador, 2233. Azul 4462, contato radar, mantém o nível de voo 190, vou na proa da posição BOMED, para interceptar a chegada BOMED 1, reporte pronto para descida. Vai voar BOMED, está no nível de descida, Azul 4462. Azul 4462, esse mantém o nível de voo 050. 050, Azul 4462. Azul 2705, esse mantém a 4000 pés. Esse mantém 4000 pés, Azul 2705. Azul 2715, a velocidade indicada. Agora 230, nossa, quase 2715. Azul já para 2195, 215. 215, 2715. 3 na aproximação, 2715, vai seguir tráfego da Oxané, um Airbus 320, aproximado pelo sul. Gente, Azul 2715. Oxané 6314, se mantém a 2000 pés, ajuste 1017, autorizado final do ILS X-Ray, pistão 0. É 314, informa indicada. 240. Pode manter até a posição Duna. Positivo. Confia? Afirmativo. Mantém 240 até Duna, reporte estabilizado, 6314. Está estabilizado, 6314. Ali mantém 190, tiver 6321. Salvador, mundo, 69, ponto perto. Gente, gol 95, gol 659, mantemos o disco. Sim. 2835, 251, azul 4065. Obrigado, bom trabalho. Uma 256, decolada, azul no 4, chama o controle, Salvador, 120, do último 8, com voo. 208, obrigado, senhor. Sim, obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, é o 256, passando 1.600 pés. Confirme para o controle. Boa tarde, é o gol 1256, agora passando 2000 pés. 1256, contato radar na decolagem, tudo havia saída pública para o nível 370. Via para o 370, gente. O 2009, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1, bom voo. 2235, alterna. 125, decimal 1. 3, 2, 1. Salvador, é o azul 4462. 4462, prossiga. Qual é o nosso número no X-Ray? 4. Controle, gol 1256, solicita proa 095, aproximadamente 30 milhas. Livre de Zios, após reassumir na proa de Jamo, 1256. Após Jamo, quente, 1256, obrigado. Metro na 017, sem chuva, pista úmida. 2233. 1275, forma o tráfego, 12 horas 11 milhas rumo nordeste, Airbus 320 da Oxané. Vai segui-lo na aproximação, reduza para 1909, se mantenha 3 mil pés, autorizado final do ILS X-Ray, azul 2715. 1909, desce para 3 mil pés, azul 2715. 08, bom voo. 08, Oxané 62, 6381, boa. Salvador, Oceaner 6321 na Arbor Elefa. Confirmar o vento para você de 2233. Vento, 170 graus, 129. 170 com 12, obrigado. 60. Oxalé 6321, seria Arbor 1 no Elefa? Arbor 1 no Elefa, confere. O 6321, após, agora, direto na proa de Elefa. Direto de Elefa, Oxalé 6321. Estabilizado 6314. Oxalé 6314, grato. Completo, chame torre 11895, boa tarde. 295. Azul 2715, desça 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, reportado estabilizado, 2715. Controle, Salvador, 2009, voltando. Mantenha minha escuta, comandante. Até o limite do terminal para chamar o controle de Elcio. Ciente, 2009. Área 2233, solo Zona 7, livre na Eco, chame solo Salvador 219. Livre na Eco, solo 219. Chamará. Cliente 1256. 08 mais. 1659, visual com o tráfego da Avianca na final. Após o pouso do tráfego, Airbus, autorizado ali a IMAZ, pista 90, voo 659. Na passagem, mantém o mesmo. Transponder 01133, 01133, mantém as condições visuais. E aguarde, mantenha a minha escuta para chamar a torre, o Alfa Golf Certo. Gente, vai aguardar na sua, já locado 01133 no transponder. Pode confirmar a frequência do Salvador para o Alfa Golf Serra? 118.95. 118.95, Alfa Golf Serra. Controle, libera a velocidade para o azul 4462 e tá. 4462, desse mantenha 2000 pés, livre de restrições de altitude e velocidade. Ajuste no 017. Ao precisar do sinal do ILS X-Ray, chame seu localizador. 2.1007, liberado redução de altitude e velocidade, autorizado ILS X-Ray, da 1.0, reportará no estabilizado azul 4462. Informa o tipo de aeronave, Alfa Golf Sierra. É o Romeu 66, certo? Você apresenta o plano de voo na sala IA Salvador? Não confirmo, Serra. Apresentou modificação de voo na sala IA Salvador? Ah, afirmo. Poderia me informar o horário que o senhor apresentou, mais ou menos, não? Eu apresentei para as 17, certo? Quem é de horário? 17 minutos da presente, tá certo. Alfa Golf Serra, chame torre em 1-1-895, boa tarde. 1-1-895, uma boa. Salvador, é o Alfa Golf Serra, uma boa. 1-1-659, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-1-60 graus, 1-0 nós. Alfa Golf Serra, ciente do seu tráfego, ainda não avistado. Autorizado ingressar inicialmente final da 1-7, limitado pela Enrimar, faça espera no setor e aguarde autorização de pouso na 1-7, altímetro 1-0-6. Mantenha-se em condições visuais. 1-0-6, Alfa Golf Serra. Informação adicional, tráfego TR da Azul, final de 4 milhas, pista 1-0. Ciente, Alfa Golf Serra. Torre Salvador, boa tarde, Azul 27 no 5, final estabilizado. 1-2-0-1, bom voo, comandante. Muito obrigado, 0-1. Para a pista legal, Azul 27 no 5, 0-1-7. Azul 2715, informa o tráfego helicóptero, aproximadamente 3 milhas, setor norte, não interfere no seu pouso. A pista 1-0 agora livre, pouso autorizado, vento 1-80 graus, 1-2 nós. Azul 2715, livre pouso. Uno 659, decolado aos 22, chame o controle de Salvador, 1-2-0-8, um voo. 1-2-0-8, obrigado. TRAN 3367, acione a identificação, desse mantenha 4 mil pés via chegada bom, se ajuste no 0-1-7. 4 mil pés, chegada no 0-1-7. Controle de Salvador, boa tarde, voo no 659, decola na sua escuta. Tango 1. Voo 659, contato radar na decolagem, suba via saída na voo 1, para o nível 360. 360 via saída São Voono, quando autorizado gostaria de voar Daclo. Inicialmente foi na proa de São Voono 659. Inicialmente foi direto São Voono 659. Alfa Golf Serra, em condições, incremente na final. Tráfego adicional Embraer da Azul, final de 11 milhas, da 1-0. Tá ciente, Alfa Golf Serra, segue como número 2. 3-2-1. Controle Salvador, Alfa, Lima, Mike Fox. Papapa, Lima, Mike Fox, prossiga. Alfa Serra 5-0, decolagem de Serra, Índia, com Índia, destino ao seu aeródromo, passe 5, quando autorizado, aguarda a coordenação com a torre, passe 4, Mike Lima, Mike Fox. Mike Fox, acione 0143, 0143, mantenha as condições visuais, 510 na proa da cabeceira 17, reporte avistando o campo. Já avistando o campo, está mantendo a proa do aeródromo, 0143 alocado, Lima, Mike Fox. Check seu transporte, não recebo nenhuma Alfa nem Charlie, Lima, Mike Fox. Ok. Mantenha o setor, presente setor com esperas pela esquerda, aguardando autorização de prosseguir para o final da 17. Alfa Golf Serra. Tá, presente 360 à esquerda, aguardando Serra. Azul 2795 no solo, 24, li, chame 21, décimo 9. 219, obrigado, boa tarde. Tran 3567, decolagem autorizada 1-0, vento 1-50 graus, 1-6-12 é nosso. Autorizado, decolagem 1-0, 3567. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, final, passou de trabalho. Azul 4462, altímetro 1-0, 1-7. Já avistado, continua a aproximação, guardando a pista 1-0 livre, informa o Airbus da TAN, iniciando rolagem. Azul 4462. Tráfego adicional, um helicóptero, mantém 500 pés no setor norte, aproximadamente 3 milhas fora, não interfere sua aproximação. Ciente, Azul 4462. Alfa Golf Serra, informa o tráfego, helicóptero, está mantendo 500 pés na aproximadamente 2 milhas do seu tráfego, decolou ali da LCA. Reporte visual com o tráfego. Tá, ciente, reportará visual, Alfa Golf Serra. As condições visuais, chame Torre Salvador, 118, décimo 95. 1-1-8-9-5, grato. Comando 620, chame controle 120, 18.